área sabem que se pintarem por aqui serão sempre bem recebidos, e se pisarem na bola sairão a parte de tiro. Vocês pediram, aqui estou eu com minha proposta, dando ideia da minha área, céu azul, quebra de rocha. Opa, já tá rolando tiro, quase que acerta minha cara de quebrada. Então abaixa, se liga, tem bala perdida, o fome tô estourando a boca, a plena luz do dia. Maluco pede estia na mão do Raimundão, sente seu fim mais próximo, caio num alçapão, porque o cano é louco, vibrador e perturbado, tem sua fama de apagar malandro dentro do cerrado. Eu tô ligado, grilado, vamos vazar também, descer pra minha rua 105, lá tá tudo bem. Já avistei a rapaziada, tá toda ali na frente, fazendo a cabeça com tubo de presidente. Vê se não fica duro, te dou ideia de tudo. Hoje tem festinha americana na casa do bico de um grave, tá na alta, a vizinhança tá esperta, DJ Tobé no som e o pancadão é coisa certa. E a meia-noite na rodinha, inevitável ideia. Meu Deus, que coisa louca, sonho com a vida bela. Meu único amigo é um oitão, três janela. Mas se tem treta comigo, nunca me vira as costas, você tá no céu azul. Quebra de rola. Meu Deus, que coisa louca, sonho com a vida bela. Meu único amigo é um oitão, três janela. Mas se tem treta comigo, nunca me vira as costas, você tá no céu azul. Quebra de rola. Tem parada errada, a segunda etapa, forró para os trecheiros, puta que pariu, que palha. Tem Bebel com a bunda de fora, que pensa que é Carla Pérez, já tá no esfrega, esfrega, brega dentro do KLs. E a trecheiragem, curte o som, é, curte o som. Puta que pariu, que palha. Então vamos descer de quebra, só pra ver de qual é. Lá no Amarelinha tá lotado de mulher, mas a viagem continua, vamos pela principal. Quebrando na Eclipse, mais embaixo a Chapa Hall. Lembranças, altos baile rap que rolaram nas antigas. Agora tá fechado e nego fica na estiga. Eu não podia esquecer de falar da invasão, uma quebrada cabulosa, esconderijo de ladrão. Mas aí eu sei de tudo, tô só te dando ideia. Os homens tão na área, nego já se desespera. Esconde o bagulho, moca a lata de mela. Meu Deus, é tanta troca que não dá pra acreditar. Tá aviãozinho decolando de quase todas as esquinas. Ha! A mente pesada, então o que fazer? Vou tomar a benção no vale do amanhecer. A minha infância citada, lembranças ilimitadas. Falou do velho boboca, que nada esteja em paz. Um grande exemplo do que a mela faz e traz. Aviãozinho do homens trocou de laje, tá feita. Quatro tiros no pescoço, varou pela cabeça. Mas um da área foi embora, não se esqueça. É, não se esqueça. Meu Deus, que coisa louca, sonho com a vida bela. Meu único amigo é um oitão, três janela. Mas se tem treta comigo, nunca me vire as costas, você tá no céu azul. Quebra de porra. Meu Deus, que coisa louca, sonho com a vida bela. Meu único amigo é um oitão, três janela. Mas se tem treta comigo, nunca me vire as costas, você tá no céu azul. Quebra de porra. Na quebrada amanheceu e o sol aqui tá quente. O ponte nessas condições é o clube do Vicente. Rola desfile de biquíni em volta da piscina. E descontração no hip hop é coisa de periferia. Mas aí hoje é domingo, aqui é dia de feira. As mães fazem a festa, fruta, verdura e cia. E ao lado ouço um batuque na quadra poliesportiva. A tradição que rola lá é roda de capoeira. Mas andando pelas ruas eu me deparei com um moleque dos 12, 13 anos, não sei. Sentado na esquina de verma sem camisa, parecia agoniado e assim ele dizia: aí eu já tô é na estica, a merda dessa droga não me deixa mais em paz. Assina esse cheque que eu roubei da minha tia, será que uma lata dessa vez me satisfaz? Mas um dia eu vou mudar, eu sei que vou parar de fumar esse drop. Eu vou montar o meu negócio, vender droga pra caralho, de leste, norte a sul, e ser dono de uma boca na invasão do céu azul. Molecada da quebrada tá crescendo, é revoltada, talvez pela miséria ou por problemas sociais. Sua mãe ditava as regras, moleque põe na cabeça. Cuidado e não se meta com os canas do Goiás, que isso não adiantava. Tava sempre em boca errada, seu final premeditado.